os que confiam no Senhor, sal como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre em sua posição. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo, desde agora e para sempre, proteção que se faz de novo. Não repousar ao cetro da impiedade, os que confiam no Senhor jamais serão abalados. Como montes firmes e seguros permaneceremos guardados. Os que confiam no Senhor têm paz que vem do alto. A proteção divina é certa, não será movido pelo mal. Esteja sobre Israel.